Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade à nossa devocional, compartilhando agora o capítulo 2 da segunda epístola, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 2. E nós vamos continuar ouvindo os conselhos do apóstolo Paulo para a igreja em Corinto, e são conselhos abençoados para as nossas vidas também. Antes disso, passamos à leitura devocional que nos foi enviada. Ansioso quanto ao dia de amanhã? Descanse seu coração. A preocupação não ajuda você a resolver os problemas. Apenas vai sugar suas forças. Confia seus cuidados ao Senhor. Ele é suficientemente sábio e amoroso para cuidar de sua vida. Eles nos desejaram bênção. Everson e equipe, e nós desejamos bênçãos a eles e a todos os irmãos e irmãs. 2 Coríntios, capítulo 2, a partir do primeiro versículo. Diz assim o texto: sendo assim, decidi que não mais iria visitá-los com tristeza, tristeza. Paulo faz referência aqui, irmãos, a um segundo encontro com os irmãos em Corinto, o qual lhe trouxe grande amargura. Não se trata da primeira visita, quando houve a fundação da igreja local na cidade. Paulo ficou cerca de 1 ano e meio plantando a igreja. Todavia, não se sabe ao certo quando ocorreu esse encontro doloroso, segundo encontro. Contudo, fica claro que a visita que está por acontecer será a terceira e que Paulo deseja evitar outros dissabores e o constrangimento de precisar usar o rigor da sua autoridade apostólica. Lembrem que no primeiro capítulo ele falou de usar a vara da correção. Então disse ele: sendo assim, decidi que não mais iria visitá-los com tristeza. Pois, se os entristeço, quem me alegrará, se não vós, a quem eu tenho entristecido? Escrevi como escrevi, para que quando eu for, não seja amargurado por aqueles que deveriam alegrar-me. Quanto a todos vós, eu estava convencido de que a minha alegria é a de todos vós. Porquanto vos escrevi em meio a grande aflição e angústia de coração, e com muitas lágrimas, não para constrangê-los, mas para que soubessem como é profundo o amor fraternal que alimento por vós. É bom lembrar que entre a primeira carta, antes até da primeira carta, Paulo tinha sabido das grandes aberrações que tinham entrado na igreja em Corinto, e depois da primeira carta as coisas não foram resolvidas. Paulo escreveu uma carta repreensiva entre 1 Coríntios e 2 Coríntios, mas que não foi preservada entre os textos canônicos. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Então, a carta não foi preservada entre os textos canônicos da Bíblia, juntamente com a severidade das palavras, lágrimas de amor fraterno que acompanharam a admoestação do apóstolo de Cristo. O bom pastor é Cristo, mas seguindo o exemplo de Jesus, que é o bom pastor, os pastores, de fato, entristecem-se quando percebem que a igreja que começou bem desviou o seu caminho, e isso causa muita tristeza, causa lágrimas na vida de um pastor, de uma pastora. Versículo 5: se um de vós tem causado tristeza, não tem entristecido somente a mim, pessoalmente, mas em parte, para não ser severo demais, a todos vós. Assim, a punição que me foi imposta pela maioria a essa tal pessoa é suficiente. Agora, todavia, deveis perdoar e encorajá-lo para que não seja dominado por amargura excessiva. Portanto, insisto convosco que não confirmeis, perdão, insisto convosco que confirmeis o vosso amor fraternal para com ele. Coisa linda aqui no pastoreio do apóstolo, ao invés de recomendar uma vingança ou algo parecido, ele recomenda o amor fraternal para com esse que estava causando tristeza. Versículo 9: foi também por esse motivo que vos escrevi, ou seja, saber-se por meio dessa prova seríeis obedientes em tudo. Se perdoares alguma coisa, alguém, também eu perdoo. E aquilo a que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo por amor de vós, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos suas artimanhas. Pegando pelo versículo 11, Paulo tem a clareza de que por trás dessas ações desobedientes e difamatórias há uma ação maligna. E no versículo 10 ele diz acerca do perdão. Então, se alguma falta ser perdoada, perdoei na presença de Cristo por amor de vós. É sempre uma recomendação, e isso tem faltado na igreja há 2 milênios, irmãos. É algo difícil, é algo difícil, mas nós precisamos aprender a perdoar as pessoas, a perdoar os irmãos, a perdoar as irmãs, a perdoar o corpo de Cristo. Assim como Cristo nos perdoou na cruz do Calvário, nós também precisamos perdoar com amor fraternal, sabendo que por trás de toda ação de desobediência, de difamação, de injúria, há uma obra maligna, a uma obra satânica, e que nós não devemos cair nessa armadilha para que não venhamos cair nas artimanhas de Satanás. Paulo refere-se a uma pessoa específica que o teria ofendido muito, mas que não se trata do homem incestuoso, já citado em 1 Coríntios 5:1, que Paulo não tolerou na igreja. Aquilo foi um incesto. Paulo não admitiu que isso fosse aceito na vida do corpo de Cristo. Mas aqui é outra questão. Esse outro transgressor sofreu uma pena eclesiástica imposta, uma pena da igreja, de forma democrática, por decisão da maioria da igreja. Contudo, como o culpado demonstrou arrependimento por seu pecado, Paulo exorta aos coríntios que encerrem o castigo e recebam o arrependido na comunhão da igreja. A disciplina na igreja, por mais necessária e importante que seja, não deve ser aplicada sem graça e esperança sincera de recuperação do penitente. Mateus capítulo 18. Meus irmãos e irmãs, aqui há um detalhe importantíssimo. Há o arrependimento do agressor, há o arrependimento daquele que pecou. E Paulo, então, diante do fato de que o culpado demonstrou arrependimento por seu pecado, exorta a igreja, chama a igreja para que encerrem o castigo e recebam o arrependido na comunhão da igreja. Esse é um ponto vital. Se houve arrependimento, nós, arrependimento sincero, com mudança de vida, nós temos que perdoar e acolher. Esse é o objetivo da disciplina. A disciplina visa, em primeiro lugar, buscar o arrependimento, a mudança de postura. E, alcançando esse objetivo, nós podemos reincorporar aquela pessoa à vida da igreja, à comunhão da igreja. Versículo 12. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, ainda que essa porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive plena paz em meu espírito, porque não encontrei ali meu amado irmão Tito. Por isso me despedi deles e rumei para a Macedônia. Explicando, Paulo havia viajado rumo ao norte, de Éfeso a Troade. Repito, de Éfeso a Troade. Fácil de você localizar nos mapas aí do Novo Testamento. Paulo havia viajado de Éfeso a Troade, famosa cidade no litoral do Mar Egeu, embora soubesse que seu amigo Tito estava seguindo o mesmo itinerário, mas na direção inversa. Ansiava poder encontrá-lo de passagem, pelo menos, em Troade, a fim de ter notícias dos coríntios, coisa que não ocorreu, e o fez partir rapidamente para a cidade de Filipos, na Macedônia, e aí nós temos as citações dos lugares por onde Paulo passou, plantando igrejas e pastoreando igrejas. Versículo 14. Contudo, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Versículo para você grifar, para você anotar. Graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Algumas situações nós não entendemos em um primeiro momento, mas sabemos que o Senhor está nos conduzindo em vitória. E por nosso intermédio, ele exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Beleza de texto literário. Beleza. Paulo abre um parêntese na descrição do seu itinerário e passa a refletir sobre a fé triunfante, um louvor a Deus por sua graça inesgotável, irmãos. A graça de Deus é inesgotável e incessante para com todas as nossas situações de vida, mesmo as mais ameaçadoras e aparentemente destrutivas. Paulo usa a expressão grega triunfo, que era aplicada aos glamourosos, de grande glamourosos cortejos, perdão, dos generais e imperadores. O glamour do cortejo dos generais e imperadores trazendo seus tesouros de guerra em desfile por suas perfumadas, pela queima da grande quantidade de especiaria aromática, especiarias aromáticas acompanhadas de uma enorme fileira de cativos. No mesmo pensamento, o apóstolo Paulo faz referência aos sacrifícios aceitáveis a Deus no Antigo Testamento. Aí você tem que observar Gênesis 8, 21, Êxodo 29, versículo 18. Então, Paulo faz um paralelo aqui. Assim como há um glamour quando os homens de guerra chegam e há todo um ambiente de bom perfume, de triunfo, da vitória, e os cativos chegavam com eles, assim também é a nossa vida cristã. Graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. É como se estivéssemos sempre entrando vencedores, mais do que vencedores. Estamos sempre entrando como vencedores e mais do que vencedores em triunfo contra toda a hoste do mal, contra o mundo tenebroso, contra todo agente de malignidade. E por nosso intermédio, exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Glória a Deus. Nós somos o bom perfume de Cristo. O triunfo que ele nos concede faz com que exalemos o bom perfume de Cristo. Os três últimos versículos. Porque para Deus somos o aroma de Cristo. Olha a riqueza disso, irmão. Olha a beleza. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e mesmo para os que estão perecendo. Por que, pastor, para os que estão perecendo? Porque nós anunciamos o Evangelho. Nós anunciamos com as nossas vidas e testemunho e anúncio da palavra, anunciamos o Evangelho da salvação. Então, sempre estamos em triunfo. Somos o aroma de Cristo, principalmente para os salvos, mas também até aqueles que estão perecendo, porque esses não poderão dizer que não ouviram falar do amor de Deus. Versículo 16. Para esses últimos, somos cheiro de morte, para a morte. Mas para aqueles outros, a boa fragrância de vida para a vida. Para quem são os que estão capacitados para essas verdades? Que coisa linda, né? Sempre o aroma de Cristo vai exalar por nós. Sempre. Não há situação em que o aroma de Cristo, o bom perfume do seu conhecimento, não seja exalado, desde que nós vivamos uma vida de testemunho e de anúncio do Evangelho. Os que aceitarem terão vida, e vida para a vida eterna. Os que não aceitarem receberão a morte, e morte para a morte. Vida para a vida, morte para a morte. Por isso a urgência de que nós anunciemos o Evangelho. Por isso devemos anunciar em todos os dias, em todo o tempo, temos que anunciar para que ninguém diga que não ouviu falar do amor de Deus. E o último versículo. Ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Esse texto parece que foi escrito para o século XXI, para o ano de 2024. Mas é porque, na verdade, isso sempre aconteceu. Ao contrário de muitos pregadores, principalmente os midiáticos, não somos mercenários da palavra de Deus. Não estamos envolvidos com a palavra por uma questão de ganho pessoal, financeiro. Não somos mercenários. Mercenários, às vezes em guerra, recebiam dinheiro para matar, para servir a um determinado exército. Não importava qual era a coloração desse exército, o mercenário ia e fazia aquilo que foi mandado por dinheiro. Hoje continua acontecendo isso. Pessoas descobrem no ministério uma forma de ser remunerados e pelo dinheiro viver o anúncio da verdade de Deus. Ao contrário de muitos pregadores, no passado e no presente, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade. Da parte de Deus e na sua presença. Que beleza. Esse é o último versículo. Que Deus abençoe a sua palavra. Para finalizar, Paulo usa a palavra grega mercadejar, de mercado, tá bem? Paulo usa a palavra grega mercadejar, comum entre muitos caixeiros viajantes da época, que procuravam de todas as maneiras iludir, enganar seus clientes com a finalidade de lhes vender suas mercadorias e obter lucros exorbitantes para fazer duas afirmações muito sérias. Primeiro, havia já naquela época falsos mestres. Olha só, igreja primitiva, 20 e poucos anos depois da morte de Jesus, já naquela época, falsos mestres, que aproveitando a explosão de crescimento do cristianismo, como hoje nós estamos vivendo outra explosão, em particular no Brasil, tinham se infiltrado nas comunidades cristãs. É o que mais nós vemos nas novas igrejas. Tirando aquela nova igreja que é pequenininha, que surgiu no bairro, que é de gente simples, de pastores simples, honestos, sinceros, tirando esses, mas eu me refiro aos midiáticos, sobretudo. Aproveitando a explosão de crescimento do cristianismo no primeiro século, tinham se infiltrado nas comunidades cristãs e, particularmente, na igreja de Corinto. que era um local de grande trânsito, de grande movimento, com portos, né? Com Porto de Corinto, com o principal objetivo de arrancar bens e dinheiro dos membros ingênuos da igreja. É o que mais nós estamos vendo no século XXI, por isso esse crescimento é falso, é mentiroso. Esses cristãos que estão sendo ditos cristãos, que estão sendo gerados, não aguentarão o momento da grande tribulação, as vésperas da volta de Jesus, não aguentarão porque não estão sendo alicerçados na palavra. A única coisa que eles vão buscar são bens materiais, eles vão buscar e fazer nas campanhas a busca do dinheiro. E esses líderes oferecem bens e dinheiro, e os ingênuos caem e depois se dizem cristãos. Mas não vão aguentar. Lembrem da parábola das 10 virgens: pelo menos metade das virgens, ou seja, metade do corpo de Cristo, não terá azeite para a entrada das bodas do Cordeiro, para estar com Jesus eternamente. Metade, metade, eu vou repetir, metade. Por isso, não se iluda tanto com números. Nos alegramos, sim, que muitos estão em lugares abandonados, em lugares socialmente esquecidos, pessoas que estavam aí sem credo nenhum, pessoas que estavam em credos errados. Nos alegramos que eles estejam encontrando o plano de salvação, mas essa é a minoria. A maioria do chamado, da chamada explosão de crescimento, está lá barganhando no Congresso, na bancada chamada bancada evangélica, está barganhando, buscando interesses pessoais. E eles vão responder por isso. Não seremos nós a julgá-los, Deus os julgará. Em segundo lugar, Paulo defende a sua sinceridade e a sua lealdade para com o Senhor e para com os irmãos. Lembrando que havia decidido pregar o Evangelho sem nada receber em troca, sempre procurando não ser pesado financeiramente aos cristãos de qualquer igreja. Isso muita gente não entende e nem vai entender no mundo de trocas. As trocas materiais sempre existiram, né, na humanidade. Mas no mundo onde isso se transformou numa ideologia, muita gente não entende. E nem vai entender se o Espírito Santo não convencer. E Paulo defendeu a sinceridade do seu voto, a sinceridade do seu chamado, defende sua sinceridade, defende sua lealdade para com o Senhor. Nós temos que ser sinceros e leais para com o Senhor. Antes de ser para conosco mesmo, para com os irmãos, nós temos que ser sinceros para com o Senhor. Leais para com o Senhor. E aí, para com os irmãos. Lembrando que havia decidido pregar o Evangelho sem nada receber em troca. Claro que ele dependia de ofertas. E quando necessário, não chegavam as ofertas, ele mesmo se virava lá com o ofício. Gastava pouquíssimo, gastou pouquíssimo tempo nisso, viu, irmãos? Para você não ler um versículo e compreender errado. Ele não teve tempo de gastar tempo com isso. Eu já disse a você, não teve tempo para fazer uma empresa, uma pequena empresa nos dias de hoje, né? Uma microempresa, perdão pelo anacronismo, ele não teve tempo de se dedicar a fazer um grande comércio, aí sim, desse trabalho. Ele dependia para poder viajar, para poder vestir, para poder comer, ele dependia dos irmãos, mas ele estava pronto. Ele que morreu na prisão e depois foi decapitado, ele defendeu a sinceridade, a lealdade para com o Senhor e com os irmãos, lembrando que havia decidido pregar o Evangelho sem nada receber. Paulo não fez uma barganha com Deus. Olha, quanto eu vou receber, quanto eu não vou receber. E quando nós nos arrependemos, e quando nós tomamos uma decisão como essa, é a coisa mais maravilhosa, porque você decide por Deus, e por você mesmo, e pelos outros. Paulo havia decidido pregar o Evangelho sem nada receber em troca. O que viesse em troca seria a graça de Deus, sempre procurando não ser pesado financeiramente aos cristãos de qualquer igreja. Que Deus nos abençoe e Deus nos motive a viver um ministério parecido com o apóstolo Paulo. Ninguém vai ter um ministério igual do outro, né? Mas que nós saibamos, irmãos, perdoar os pecadores, sofrer com lágrimas quando vemos irmãos que estão caminhando não de acordo com a vontade de Deus, perdoar os pecadores, sobretudo se eles se arrependerem, incluí-los novamente no corpo, sermos ministros da nova aliança, custe o que custar, e o que custa é a nossa vida, e nisso seremos semelhantes a Jesus, porque o ministério dele custou a sua própria vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos inspire com esse capítulo a uma postura de sinceridade, de lealdade, de santidade, uma vida que agrade o coração de Deus. Deus nos abençoe, abençoe a todos os irmãos e, permitindo o Senhor, nós avançaremos em 2 Coríntios. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo nos faça chorar quando necessário por um rebanho que não caminha de acordo com a vontade de Deus, perdoar aqueles que se arrependeram e precisam desse perdão para serem incluídos novamente no corpo, e tomar uma decisão de verdadeiros ministros do Evangelho, não importa qual ministério, não me refiro só a pregadores, nem a evangelistas, nem a cantores, me refiro a todos os irmãos e irmãs, cada qual no seu ministério. Há muitos dons, há muitos ministérios. Mas que todos tenhamos a dignidade, a sinceridade, a lealdade que houve em Cristo Jesus e que nós vemos também na vida do apóstolo Paulo. A graça, o amor, a unção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o corpo de Cristo espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.